Ficheiro 154. Eu diria que a senhora Cameron sabe mentir melhor do que a senhora minha cara, mas na verdade eu também não acreditei nela. O médico viu o ouro, sabe? Qual médico? Um gritinho agudo de criança atravessou debilmente os arbustos. Joan, tossi esperando abafá-lo e repeti mais alto. De que médico está a falar? Rawls? Acho que se chamava assim, ou Rawlings. Bonnet franziu ligeiramente a testa, a cabeça voltada na direção do som. Mas não tive o prazer de o conhecer. Posso estar errado. Desculpe, mas não faço a menor ideia do que é que você está a falar. Eu tentava simultaneamente prender o seu olhar e varrer a área circundante à cata de alguma coisa que pudesse servir de arma. Bonnet tinha uma pistola à cintura e uma faca, mas não demonstrava nenhuma disposição de sacar uma ou outra. E porquê é que o faria? Uma mulher com o fardo de uma criança de 2 anos. Não era nenhuma ameaça. Uma grossa sobrancelha loura arqueou-se, mas ele não parecia com muita pressa para o que pretendesse fazer. Não bem. Foi o Wolf, como eu estava a dizer. Ele precisou de arrancar um dente ou algo assim. Por isso conheceu esse médico em Cross Creek. Pagou-lhe uma bebida como recompensa e acabou por passar o resto da noite nos copos com ele. Deve conhecer a fraqueza do tenente pela bebida. O médico era outro beberrão, pelo que eu ouvi dizer. E os dois estavam íntimos como ladrões antes do amanhecer. O Rawlings deixou escapar que tinha visto uma grande quantidade de ouro em River Run, pois tinha acabado de vir de lá. Está a perceber? Rawlings perdera a consciência ou ficara sóbrio de repente, o suficiente para não dizer mais nada. Mas a revelação bastou para renovar a determinação do tenente de obter a mão e a propriedade de Jocasta Cameron. Mas a senhora Cameron não queria nem ouvir falar nele. E é então que ela declara que se vai casar com o homem de um só braço. Foi-lhe um duro golpe no orgulho do tenente. Riu-se, exibindo a falta de um molar de um dos lados. O tenente Wolfe, furioso e perplexo, recorreu ao seu amigo particular, Randall Lillywhite, em busca de conselho. Ora, vejam só. Foi por isso que ele prendeu o padre na Assembleia, para impedir que ele casasse a senhora Cameron com Duncan Innes. Bonnet anuiu com a cabeça. Essa foi a intenção. Uma maneira de adiar o casamento, pode-se dizer, para ter a oportunidade de examinar melhor a questão. A dita oportunidade ocorreu no casamento. Como havíamos suposto, alguém, o tenente Wolfe, tinha de facto tentado drogar Duncan Innes com uma taça de ponche com láudano. O plano era deixá-lo inconsciente e atirá-lo ao rio. Durante o tumulto causado pelo desaparecimento e morte supostamente acidental de Duncan, Wolfe teria a oportunidade de vasculhar minuciosamente as dependências em busca do ouro e, por fim, renovar a sua proposta de casamento a Jocasta. Mas a bruxa negra bebeu a bebida ela mesma, disse ele sem se alterar, e pior ainda, não morreu. Mas ela poderia dizer quem lhe deu a taça, é claro. E assim Wolfe esgueirou-se e misturou vidro moído nas papas de aveia que lhe deram. O que eu quero saber, disse eu, é exatamente como é que o senhor se envolveu nisso. Por que é que estava lá, em River Run? E o tenente não tem sido um amigo do peito todos estes anos, minha cara. Ele veio pedir-me ajuda para tratar do palerma do homem de um só braço, para que ele pudesse ser visto no meio da festa a divertir-se com toda a inocência enquanto um acidente se abatia sobre o seu rival. Franziu ligeiramente a testa, batendo com um dedo no cabo da sua pistola. Eu devia ter dado uma traulitada na cabeça do tal Innes e atirado com ele ao rio, quando vi que o láudano fora desperdiçado noutra pessoa. Mas não pude pôr-lhe as mãos em cima, pois ele passou metade do dia na latrina e havia sempre gente à volta dele, para azar deles. Não havia nada no chão perto de mim que pudesse ser usado como arma. Pequenos galhos, folhas, fragmentos espalhados de conchas, um rato morto. Bem, funcionara para Germain. Mas eu pensava que não teria a sorte de surpreender Bonnet duas vezes dessa forma. Jemmy estava a perder o medo do estranho enquanto conversávamos e começava a debater-se para ir para o chão. Afastei-me um pouco para trás. Bonnet viu e sorriu. Não se importou. Obviamente não pensava que eu poderia escapar. E igualmente óbvio, estava à espera de alguma coisa. Claro, ele mesmo me dissera. Estava à espera de Brianna. Percebi tarde demais que ele nos seguira até ali, desde a cidade. Ele sabia que Marsali e Brianna estavam ali perto. Seria muito mais fácil simplesmente esperar que elas se revelassem. A minha maior esperança era de que alguma outra pessoa aparecesse. O tempo estava úmido e pegajoso, mas ainda não estava a chover. E onde estávamos era um lugar popular para piqueniques, segundo a senhora Burns. Se alguém de facto aparecesse, como é que eu me poderia aproveitar disso? Eu sabia que Bonnet não teria o menor remorso em disparar sobre quem quer que se intrometesse no seu caminho. Ele vangloriava-se dos seus planos sanguinários. A senhora Cameron ou a senhora Innes, agora, parecia disposta a falar. Quando sugeri que o marido poderia perder algumas das suas partes mais preciosas, embora, como se viu, ela estivesse a mentir também, a velha mentirosa. Mas ocorreu-me, quando ponderei a questão mais tarde, que ela seria mais solícita se o seu herdeiro estivesse envolvido. Apontou a cabeça na direção de Jemmy e estalou a língua para o pequenote. Então, rapaz, vamos ver a tua tia-avó? Jemmy olhou desconfiado para Bonnet, aconchegando-se de novo em mim. Quem é? Perguntou ele. Ah, uma criança inteligente conhece o pai, não é? Sou o teu pai, miúdo. A tua mãe não te contou isso? Papá? Jemmy olhou para Bonnet e depois para mim. Não é papá? Não, ele não é o teu papá, afirmei a Jemmy, mudando de posição. Os meus braços começavam a doer-me com o esforço de o ter ao colo. Ele é um homem mau e nós não gostamos dele. Bonnet riu-se. Não tem vergonha na cara, minha querida? Claro que ele é meu. Foi a sua filha que me disse. Disparate, declarei eu. Tinha conseguido introduzir-me numa brecha estreita entre duas moitas de murta. Tentaria distraí-lo de novo com a conversa e depois aproveitar um momento para girar nos calcanhares, colocar Jemmy no chão e mandá-lo fugir. Com sorte, eu poderia bloquear a brecha o tempo suficiente para impedir que Bonnet o agarrasse antes dele fugir, se ele realmente corresse. Lily White, disse eu, retomando a conversa. O que quis dizer que Lily White e o xerife iam tratar do meu marido e do Sr. Mackenzie? Só a menção desta possibilidade me deixou doente. O suor escorria-me, mas o meu corpo parecia frio e pegajoso. Isso foi o que eu disse, Sra. Fraser. O seu marido está morto. Ele começara a olhar para além de mim. Os olhos verde claros percorriam a vegetação. Ele claramente esperava que Brianna aparecesse a qualquer momento. O que aconteceu no casamento mostrou-nos com muita clareza que não iria adiantar deixar a senhora Cameron com tanta proteção. Não se quiséssemos tentar outra vez, o que tínhamos a fazer era providenciar para que ela não tivesse nenhum homem a quem recorrer, nem para pedir proteção, nem para a vingar. Assim, quando seu marido sugeriu ao Sr. Lyon que me levasse a um encontro particular, achei que seria uma boa oportunidade para acabar com ele e com o Sr. Mackenzie, dois coelhos de uma só cajadada, como se poderia dizer. Mas depois pensei que seria melhor que Lily White tratasse dessa parte, ele e o seu obediente xerife. Sorriu. Achei que era melhor vir buscar o meu filho e a mãe, para não me arriscar a que alguma coisa desse errado. Sabe, nós... Mudei o peso do corpo, girei nos calcanhares e coloquei de gêmeo no chão do outro lado dos arbustos. Corre! Disse-lhe ansiosamente. Corre, Jem, vai! Vi um lampejo de vermelho enquanto ele fugiu, choramingando de medo. E rapidamente, Bonnet colidiu diretamente comigo. Tentou empurrar-me para o lado. Mas eu estava preparada para isso e agarrei na pistola que ele tinha na cintura. Ele sentiu quando a arranquei e deu um salto para trás. Mas eu já tinha a mão na coronha. Soltei-a e atirei-a para trás, enquanto caía no chão com ele por cima de mim. Ele saiu de cima de mim e ficou de joelhos petrificado. Para aí onde está, ou pela Virgem Maria arranco-lhe a cabeça. Arquejando da queda, sentei-me devagar, deparando-me com Marsali, pálida como um lençol, mirando a antiga arma para ele por cima do volume da sua barriga. Mata o mamã. Germain estava atrás dela, o rosto pequenino, aceso de ansiedade. Mata-o como um porco espinho. Joan estava um pouco para trás, no meio dos arbustos. Ela começou a chorar ao ouvir a voz da mãe, mas Marsali não tirou os olhos de Bonnet. Santo Deus, ela teria carregado e preparado a arma? Acreditei que sim. Eu conseguia sentir um leve cheiro a pólvora. Bem, então, disse Bonnet devagar. Vi os olhos dele medirem a distância entre si e Marsali. Uns 5 metros. Longe demais para alcançar, atirando-se para a frente. Ele colocou um pé no chão, começando a levantar-se. Poderia alcançá-la com 3 largas passadas. Não deixes que ele se levante. Levantei-me atabalhoadamente, empurrando o ombro dele. Ele caiu de lado, apoiando-se numa das mãos. Depois atirou-se mais rápido do que eu poderia imaginar, agarrando-me pela cintura e puxando-me de novo para baixo, desta vez em cima dele. Ouvi gritos atrás de mim, mas não tinha tempo para prestar atenção. Enfiei-lhe os dedos no olho, errando por pouco, quando ele me puxou bruscamente para o lado. As minhas unhas deslizaram pelo seu rosto, deixando-lhe arranhões fundos na pele. Rolámos numa confusão de anáguas e imprecações irlandesas, eu a tentar agarrar-lhe as partes íntimas, ele a tentar ao mesmo tempo esganar-me e proteger-se. Então, ele contorceu-se e virou-se como um peixe, e terminámos com o braço dele à volta do meu pescoço, segurando-me contra o peito. Ouvi um silvo de metal em couro e senti algo frio pressionando a minha garganta. Parei de resistir e respirei fundo. Os olhos de Marsali estavam do tamanho de 2 pires, a boca trincada. O seu olhar, graças a Deus, ainda estava fixo em Bonnet, assim como a arma. Marsali, disse eu com muita calma, dispara sobre ele, agora mesmo. Baixa a arma, rapariga, disse Bonnet, igualmente calmo, ou corto-lhe a garganta ao contar até 3. 1, mata-o, disse eu com todas as minhas forças, com o meu último grande gol de ar. 2, espere. A pressão da lâmina na minha garganta diminuiu e eu senti a aguilhoada de sangue quando respirei, o que já não esperava fazer outra vez. Mas não tive tempo de apreciar a sensação. Brianna estava no meio das murtas, com Jamie agarrado às suas saias. Solta, disse ela. Marsali tinha sustido a respiração, exalou com uma arfada e inspirou com força. Ele não pretende soltar-me, isso não importa, disse eu com firmeza às duas. Marsali, mata-o, agora! A sua mão apertou-se na arma, mas ela não conseguia disparar. Olhou para Brianna, lívida, depois de novo para Bonnet, a mão trêmula. Mata-o, mamã, sussurrou Germain. Mas a ânsia desaparecera do seu rosto. Ele também estava pálido e agarrado à sua mãe. Tu vais comigo, querida, tu e o miúdo. Eu podia sentir a vibração através do peito de Bonnet enquanto ele falava e senti o sorriso no seu rosto, embora não pudesse vê-lo. Os outros podem ir-se embora. Não façam isso, disse eu, tentando fazer Brie olhar para mim. Ele não nos vai deixar ir embora. Vocês sabem que não. Ele vai matar-me e matar Marsali. Não importa o que ele diga. A única coisa a fazer é matá-lo. Se Marsali não consegue fazer isso, Brie, vais ter de o fazer tu. Isto chamou a atenção dela. Os seus olhos saltaram para mim, chocados. E Bonnet grunhiu, em parte contrariado, em parte achando graça. Condenar a mãe? Ela não é o tipo de rapariga que faria isso, Sra. Fraser. Marsali, ele vai-te matar e às crianças, disse eu esticando cada músculo para fazê-la entender, para forçá-la a atirar. O Germain e a Joan vão morrer aqui sozinhos. O que me acontecer a mim não me importa, acredita em mim. Por amor de Deus, mata-o agora. E ela disparou. Viu-se uma centelha e um sopro de fumo branco e Bonnet deu um salto. Então Marsali deixou cair a mão, a boca da arma voltada para baixo e a bucha e a bala caíram na areia com um minúsculo plop, tiro falhado. Marsali gemeu, horrorizada, e Brianna moveu-se como um relâmpago, pegando no balde caído e atirando-o à cabeça de Bonnet. Ele deu um pequeno grito e atirou-se para o lado, soltando-me. O balde atingiu-me no peito e eu agarrei-o estupidamente a olhar para dentro. Estava molhado, com várias bagas de murta, azul esbranquiçadas, coladas à madeira. Germain e Jamie começaram a chorar. Joan berrava no meio da floresta e eu larguei o balde e agarrei-me desesperadamente para me abrigar atrás de um arbusto de chá dos Apalaches. Bonnet estava de pé outra vez, com o rosto vermelho e a faca na mão. Estava claramente furioso, mas fez um esforço para sorrir para Brianna. Agora, querida, disse ele, erguendo a voz para ser ouvido acima da algazarra, és só tu e o meu filho que eu quero. Não vou ferir nenhum de vocês os dois. Ele não é teu filho, disse Brianna, a voz baixa e ferina. Ele jamais será teu. Ele resmungou desdenhosamente. Ai, sim, não foi o que eu vi naquela masmorra em Cross Creek, querida. E agora que o vejo, olhou para Jamie outra vez, anuindo com a cabeça devagar. Ele é meu, querida rapariga. Ele é a minha cara. Não és puto. Jamie enterrou a cabeça nas saias de Brianna, a gritar a plenos pulmões. Bonnet suspirou, encolheu os ombros e desistiu de qualquer pretensão de persuasão. Vamos então, disse ele, avançando, pretendendo obviamente agarrar em Jamie. A mão de Brianna ergueu-se do meio das saias e apontou a pistola que eu tinha arrancado do cinto dele. Bonnet parou a meio do passo, com a boca aberta. Que tal isto? Sibilou ela com os olhos fixos nele, sem pestanejar. Mantens a tua pólvora seca, Steven? Ela segurou a pistola com as duas mãos, mirou no meio das pernas dele e disparou. Ele foi rápido, devo admitir. Não teve tempo de se virar e fugir, mas apressou-se a cobrir as suas partes baixas, ameaçadas, com as duas mãos. No mesmo momento em que ela apertou o gatilho, o sangue explodiu num jorro espesso através dos seus dedos, mas eu não sabia dizer o que ela tinha atingido. Ele cambaleou para trás, com as mãos agarradas ao corpo. Olhou desvairado em redor, como se não conseguisse acreditar no que estava a acontecer. Depois caiu sobre um dos joelhos. Ouvi-o respirar rapidamente e com dificuldade. Estávamos todos paralisados a observar. Uma das suas mãos raspou a areia, deixando sulcos ensanguentados. Então ele levantou-se devagar, dobrou-se sobre si mesmo, a outra mão pressionada entre as pernas. O seu rosto estava mortalmente pálido e os olhos verdes como água turva. Tropeçou, arquejante, e fugiu como um inseto pisoteado a gotejar e a avançar aos tropeções. Ouviram-se estalos enquanto ele se atirava pelo meio dos arbustos e depois desapareceu. Além de palmito, pude ver uma linha de pelicanos a voar, desajeitados, mas graciosos, de uma maneira que parecia impossível, contra o céu baixo. Eu ainda estava agachada no chão, enregelada com o choque. Senti algo morno escorrer pelo meu rosto e vi que era uma gota de chuva. Ele está bem? Briana estava agachada ao meu lado, ajudando-me a sentar. Acha que ele está bem? Estão mortos? Os seus lábios estavam lívidos. Mas ela não estava histérica. Segurava de Jemmy com um dos braços, que se agarrava desesperado ao pescoço da mãe. Não, disse eu. Tudo parecia distante, como se estivesse a acontecer em câmara lenta. Levantei-me devagar, equilibrando-me precariamente, como se não soubesse exatamente como o fazer. Não, repeti. E não senti nenhum medo, nenhum pânico, ao recordar o que Bonnet dissera. Nada além de uma certeza no meu peito. Como um peso pequeno, reconfortante. Não, não estão. Jamie dissera-me, este não era o dia em que nos iríamos separar. Marsali desaparecera na floresta à procura de Joanie. Germain estava inclinado sobre as manchas de sangue na areia, examinando-as com verdadeiro fascínio. Ocorreu-me vagamente ver de que tipo seria, mas depois eliminei o pensamento da minha mente. Ele jamais será teu, dissera ela. Vamos. Disse eu delicadamente, dando umas palmadinhas tranquilizadoras em Jamie. Acho que podemos passar sem velas perfumadas, por enquanto. Roger e Jamie apareceram ao amanhecer, dois dias mais tarde, acordando todos na estalagem, ao baterem com alarde à porta e fazendo com que também os vizinhos abrissem as persianas e espreitassem para a rua, ainda com as toucas de dormir enfiadas na cabeça, assustados com os gritos. Eu estava quase certa de que Roger tinha uma pequena concussão, mas ele recusou-se a ser colocado na cama, apesar de ter deixado Bree segurar a sua cabeça no colo e arrulhar palavras de chocada solidariedade com o impressionante galo que ele tinha na cabeça, enquanto Jamie nos fazia um curto relato da batalha em Wiley's Landing e nós dávamos uma explicação um tanto confusa das nossas aventuras no Bosque de Murta. Então o Bonnet não está morto? Perguntou Roger, abrindo um olho. Bem, não sabemos, expliquei. Ele fugiu. Mas não sei se o ferimento foi grave. Não havia uma quantidade impressionante de sangue. Mas se foi atingido na parte inferior do abdómen, seria um terrível ferimento e quase certamente fatal. Peritonite é uma maneira muito lenta e detestável de morrer. Ótimo, disse Marsali vingativamente. Ótimo, repetiu Germain, olhando orgulhosamente para ela. A mamã disparou sobre o bandido Grandpère, disse ele a Jamie. E a tia também. Ele estava cheio de buracos. Havia sangue por todo lado. Buracos! Exclamou Jamie alegremente. Buracos, buracos, muitos buracos. Bem, talvez só um, murmurou Brianna. Ela não levantou os olhos do pano molhado com que delicadamente limpava o sangue seco no couro cabeludo e no cabelo de Roger. Ai sim? Bem, se só arrancaste um dos dedos dele ou um dos tomates, rapariga, ele pode sobreviver, observou Jamie rindo-se para ela. Mas creio que isso não iria melhorar em nada o temperamento dele. Fergus chegou no paquete de meio-dia, trazendo triunfalmente os documentos registados, assinados e oficialmente selados para duas concessões de terras, assim culminando o dia de alegrias. As comemorações, entretanto, foram limitadas devido ao preocupante conhecimento de que ainda havia uma importante ponta solta na história. Após uma vigorosa discussão, ficou decidido, significando que Jamie tomou a sua decisão e teimosamente se recusou a considerar qualquer opinião diferente, ficou decidido que ele e eu seguiríamos imediatamente para o oeste, para River Run. As jovens famílias permaneceriam em Wilmington por alguns dias para finalizar os negócios e para ficarem atentas a qualquer notícia de um homem, à morte ou ferido. Depois então voltariam a Fraser Ridge, mantendo-se estritamente longe de Cross Creek e River Run. O Tenente Wolfe não poderá ameaçar-te ou ao menino para influenciar a minha tia, se tu não estiveres perto dele, ressaltou Jamie a Brianna. E quanto a vocês, meu caro ADN? Disse ele a Roger e a Fergus. Não podem deixar as mulheres e as crianças sozinhas. Só Deus sabe em quem elas podem disparar daqui para a frente. Foi apenas quando Jamie fechou a porta, depois dos risos, que se virou para mim. Passou a ponta do dedo no arranhão na minha garganta e depois abraçou-me com tanta força que eu pensei que as minhas costelas iriam partir-se. Agarrei-me a ele com força no patamar da escada, sem me importar com o facto de que não estava a conseguir respirar, mas que alguém pudesse ver-nos, feliz apenas por tocar-lhe e em tê-lo ali para lhe tocar. Agiste muito bem, Claire, murmurou ele por fim, com a boca a roçar no meu cabelo. Mas, por amor de Deus, nunca mais faças isso outra vez. E foi assim que ele e eu partimos, na manhã do dia seguinte, sozinhos.